Tem um litrão bem cheio pra lembrar do seu amor vazio, trincando igual seu coração, rasgando as madrugadas, perturbando os vizinhos com o volume do meu paredão. Bem que eu queria sofrer calado, mas o meu sofrimento é barulhento. Cada dose que eu bebo te lembro, eu tô vivo, mas não tô vivendo. E todo dia é assim, começo a beber cedo com um som baixinho. As horas passam e a saudade piorando. E eu vou aumentando, chorando, lembrando. Eu vou aumentando e todo dia é assim. Começo a beber cedo com um som baixinho. As horas passam e a saudade piorando. E eu vou aumentando, chorando, lembrando. E eu vou aumentando. Aumenta o som, meu irmão. A gente vai só subindo o volume, vem. Bem que eu queria sofrer calado, mas o meu sofrimento é barulhento. Cada dose que eu bebo te lembro, eu tô vivo, mas não tô vivendo. E todo dia é assim, começo a beber cedo com um som baixinho. As horas passam e a saudade piorando. E eu vou aumentando, chorando, lembrando. E eu vou aumentando. E todo dia é assim, começo a beber cedo com um som baixinho. As horas passam e a saudade piorando. E eu vou aumentando, chorando, lembrando. E eu vou aumentando. As horas passam e a saudade piorando. E eu vou aumentando, chorando, lembrando. E eu vou aumentando.